renomado igual os Rockefeller, vilão tipo as Farc, Afro Pique Mandela, rapper como Tupac, Karate Kid é o caralho, faixa preta que é Prozac, Rei Midas da Cracolândia em um império de crack. Na febre dos beat trap, desmistificando o rap, trampando dia após dia, me eternizando em cada track, gritando que é old school, mas limitado igual moleque. Eu sigo bolando planos, frustrado, bolando back.